rei reinará em justiça, príncipe segundo juízo. Ele é abrigo contra o vento, refúgio em toda tempestade. Nos lugares secos, ribeiros, sombra da rocha, nosso lar. Os olhos atentos à verdade, corações prontos a escutar. Alegria no deserto, paz em meio à dor. Em moradas seguras, descansamos em seu amor. A operação da justiça traz repouso ao coração. Em ti, Senhor, encontramos refúgio e salvação. O louco não mais será nobre, e o avarento sem valor. Os mansos herdarão a terra, e a justiça reinará com amor. Até que o Espírito do Alto sobre nós venha derramar. Desertos em campos férteis, e a vida irá brotar. Alegria no deserto, paz em meio à dor. Em moradas seguras, descansamos em seu amor. A operação da justiça traz repouso ao coração. Em ti, Senhor, encontramos refúgio e salvação. Tremei, ó mulheres, ouçam a voz que traz transformação. Das colheitas que se vão, surge a esperança em sua mão. Na cidade que dança em prazer, o palácio será renovado. Em moradas de paz e descanso, teu povo, Senhor, será amado. Alegria no deserto, paz em meio à dor. Em moradas seguras, descansamos em seu amor. A operação da justiça traz repouso ao coração. Em ti, Senhor.